Aleluia. Então vamos colocar nossa atenção mais um instante, né? No Senhor. Feche seus olhos, ergue um pouco seu braço e vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Amém? Aleluia. Não se esqueçam, você é nascido de novo, batizado pelo Espírito Santo, o maior está dentro de você. Você tem que aprender a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Você tem que deixar o Espírito Santo conscientizar você de que ele está sempre com você. O Espírito Santo não está por aí, ele está dentro de você. Então você tem que ter essa intimidade para você ouvir o Espírito Santo. Então, a oração em línguas nos ajuda. Nós precisamos de orar em línguas, porque a oração em línguas é a oração que o Espírito Santo faz. Não é ninguém, não é uma pessoa, nem sou eu que faço. Então, eu permito que o Espírito faça essa oração no meu espírito e eu é que vou falar o que ele está orando. Então, é nas novas línguas, tá certo? Então, quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou ativar o Espírito Santo. Porque nós não sabemos como que nós vamos resolver os problemas. Não é? Gente, a nossa mente é criativa. Tá? Mas atenção, essa mente natural não está salva, porque ela pertence à alma. Né? O nosso raciocínio, a razão, o intelecto, a nossa vontade própria. Gente, as nossas emoções, isso tudo faz parte da alma. A nossa alma é composta disso tudo. E a nossa alma não está salva. Então, esses pensamentos gerados por essa parte nossa natural, gente, só vai dar no buraco. É furo na água. E você sabe que toda hora a alma se levanta com as suas ideias, com os seus pensamentos, dando uma pista. É por isso que a gente falha, erra, está infeliz e frustrado. E as coisas não dão certo. Nós precisamos, todo mundo precisa aprender a ouvir Deus. Gente, a religião nem sabe esse negócio de ouvir Deus. Fica falando, ai, Deus falou, mas não é Deus que falou. Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Né? E ter certeza que ele está presente. Não é o máximo isso? Ele não está ausente, ele está abafado lá dentro e ele não pode fazer nada. E se eu não ouço a minha consciência, que faz parte da minha natureza nova, eu estou perdendo a direção do Espírito Santo e posso perder a salvação. Então, atenção, eu não posso ser guiado pela minha cabeça, pelas minhas ideias, tá? Nós temos que ser guiados pela visão de Deus. Então, por isso que nós temos o Espírito Santo. Para quê? Para nós andarmos na vitória. Porque nós vamos encontrar com o diabo o dia inteiro. Quanto mais nós estamos buscando Deus, o diabo mais se levanta. Porque isso para ele é uma afronta. Peraí, eu dominei a tua vida inteira e agora vai ter outro que vai dominar? Não vou aceitar. Como é que você está se colocando num lugar aí para destruir todo o meu plano, a minha execução? Não vou permitir. Então os ataques vêm. Mas se eu não tenho a liderança do Espírito Santo, eu nem vou entender isso e vou achar que é uma opressão, que eu estou fazendo errado e vou parar e vou tomar um rumo errado sim aí. Porque a minha mente logo vai me dar uma ideia religiosa. Né, gente? Então, nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso aprender a te ouvir. O pastor dele dá tão claramente a pista que o Espírito Santo ensinou para ele. né? Porque este canal aonde Deus fala, ele é tão junto, tão ligado, gente, igual a nossa pele é ligada aqui na carne. Então esse canal é tão ligado junto ao lugar aonde eu penso. E se eu não souber ouvir Deus, eu vou achar... Se eu não souber discernir, distinguir esse canal, eu vou achar muitas vezes que é Deus. Ou muitas vezes é Deus e eu vou achar que sou eu que é bobagem. Mas nós nascemos de novo para andarmos como Jesus andou aqui na Terra, gente. Atenção, até os 30 anos, Jesus só andou com a nova natureza. Porque ele nasceu com a nova natureza. Ele nasceu pensando desta maneira, que a palavra diz. Nunca houve interferência carnal nele, embora ele estivesse num corpo carnal, como nós. Mas nunca pecou. Então veja a força, o poder da nova natureza que habita em nós. Que é o nosso espírito nascer de novo. Se nós prestarmos atenção no nosso espírito nascer de novo, ninguém precisa pecar. Porque Jesus nunca pecou e não estava batizado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, nem João Batista entendeu essa. Peraí, eu não sou digno. Né? Não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Como que você disse para eu te batizar? Jesus falou, não, isso tem que ser cumprido o plano do Pai, eu tenho. Então, quando João Batista imerge Jesus na água, ele disse, Pai, eu vou morrer na cruz, sim. Esta é a sua vontade e eu sei que você vai me ressuscitar. Então, quando ele sai, ele simbolizou isso. E aí, nisso, o Espírito Santo vem. Então, aí ele começa a obra pública dele junto com o Espírito Santo, fazendo os milagres. Tá certo? Então, veja, você tem que entender que você tem uma natureza poderosíssima aí dentro de você, que é a natureza de Deus no seu espírito, quando você aceitou Jesus. Você nasceu de novo para andar com Jesus, não com a tua mente, com a tua cabeça. Por isso que não dá certo. E depois fica orando, ai Deus, o que eu faço, o que eu faço? Você não ouve Deus, como é que eu faço, o que eu faço? A sua mente entra no lugar de Deus, ai isso. Fica dando tiro no escuro, sabe? Não pega nada, não pega diabo nenhum. Esses tiros no escuro não atingem diabo nenhum, não derrota nada. Só leva mais derrota. Estão acompanhando? Então, como eu ia dizendo, do ensino que o Espírito Santo deu para o pastor David, do lugar aonde a gente ouve Deus, por isso que ele fez muito aquele exercício de orar alto em línguas por alguns minutos para ficar quieto, mas sempre de olho fechado. E continuar ouvindo a oração em línguas lá dentro. Você pode ouvir agora mesmo a oração em línguas aí dentro de você. Será que ninguém? Tem alguém que não está ouvindo? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo aqui? Ah, então, você está ouvindo as línguas aí dentro, não está não? Este é o lugar aonde você vai ouvir em português o Espírito Santo falando. Por isso que você tem que orar muito. Mas assim, gente, milhares de horas. Muito quer dizer isso, viu? Milhares. Milhares. Um milhar é um mil, né? Então, milhares. Vários mil, mil, mil, mil, mil. 20 mil, 70 mil horas. Vocês estão acompanhando? Para você ficar afinado com o Espírito Santo. Aí a sua vida vai mudar. Mas só que tem um probleminha, amigo. Quando você ora em línguas e você mesmo se determinou que vai dar mais horas para ele orar por você para interceder, a pessoa vai encontrar com aquelas áreas que estão em trevas. Ah, é aí que não é gostoso. Que aí você vai entrar em conflito com você mesmo. Muitas pessoas não têm este ensino adequado, só ouviu dizer que é para orar em línguas e ficou por isso. Quando o Espírito Santo encontra a primeira área de trevas, o primeiro cômodo seu aí de trevas, você fica tão mal que você para de orar, some, vai embora, descarta e começa a levar a sua vida com a religião. Mas aqui nós estamos aprendendo isso, né? Tá duro, tem que ficar mais duro ainda. Você vai ficar no ponto onde você mesmo vai querer ficar livre deste quarto escuro. dessa área de trevas, ou seja, de pecado que está na sua vida, que não pode ficar. Então, você vai começar a depender do Espírito Santo. Mas se você ouve Deus, você vai sendo transformado, é óbvio que os seus problemas vão sendo resolvidos, meus queridos. Com certeza. Por que que não está resolvido ainda? Porque eu não estou ouvindo Deus, eu não estou entendendo o que que eu tenho que fazer. Eu não consigo enxergar o que Deus enxerga. Mas aonde que está essa solução? Será que não era ir para lá ou mudar essa coisa? Não é nada disso. É você mudar interiormente. Quando você muda interiormente, esse quarto escuro começa a ter a luz de Deus, a solução está ali. Você começa a ser abençoado. E você sabe receber de Deus. Então, isso tem tudo a ver com essa carta que eu escrevi agora de julho, que é sobre a provisão que Jesus ensina a orar. E o povo pensa que quando Jesus diz, Pai Nosso, que estás no céu, lá todo mundo fica orando isso e não sai disso, não recebe nada, isso não é isso. Jesus mostrou o estilo de vida dele com Deus, quando ele falou isso. Depender de Deus. Jesus dependeu cada dia do pão que Deus Pai dava. Que dia que ele ficou batendo na porta dos outros para mendigar e pedir? E diz, não, nunca, absolutamente. Sempre teve. Veio do Pai. Então, ele está ensinando aqui, né, com essa passagem, como que nós vamos receber a provisão de Deus. Mas eu tenho que fazer o que ele está dizendo. Primeira coisa, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que isso quer dizer toda adoração que eu dou a ele, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, vem antes de o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus, a vontade dele, querido. Mas como eu vou saber a vontade de Deus na minha vida se eu sou 100% carnal, nascido de novo? Eu nasci de novo, mas eu sou 100% carnal. Eu faço só o que a minha cabeça manda. Eu nem sei o que o meu espírito está dizendo. Estão acompanhando? Então, como que eu vou receber a provisão de Deus? Uma hora choveu lá uma gota. Ai, que alívio, mas está tudo arrebentado para cá, faltando tudo. Como é que eu vou receber dele? Eu não sei receber, porque eu não busco o reino dele. Gente, a igreja, o corpo de Cristo, falha nisso. Por isso fica dependendo da pessoa, fazendo coisa, vendendo coisinha, e fazendo tanta coisa, pondo peso nas pessoas para fazer algo que Deus nunca nem mandou. Estão me acompanhando nisso? Então, Deus quer ser o nosso Pai, que Ele é, mas como provedor, que supre em todas as áreas. E as pessoas pensam que provisão já vem um cifrão, né, gente? Logo é dinheiro, mas, gente, eu preciso de paz, eu preciso de segurança, eu preciso da liderança do Espírito Santo. Bem, enfim, eu preciso de tudo. É uma vida, a provisão de Deus. Não é demais isso? Então, nós temos que aprender a sermos filhos de Deus, coisa que o corpo de Cristo não sabe. Jesus ensinou como que é ser filho. Ele mostrou claramente no Evangelho como que é ser filho. Ele viveu mostrando o que é ser filho de Deus. Totalmente dependente, guiado pelo Espírito Santo. Jesus era o Filho de Deus, mas ele estava numa forma de homem e sem a unção do Espírito Santo ele não fez milagre nenhum. Fez? Não. Não, tá. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Está acompanhando? Então essa carta, gente, ela é fofa, mas ela é grossa. Tem conteúdo. Então, ai, tudo bem, eu li, mas isso aqui não é para a sua razão entender, isso aqui é para você viver. As pessoas pensam que vivem do que elas ganham no fim do mês, salário, sei lá o quê, venda que fez, eu não sei. Pensa que é disso, ah, mas não é, querido. Nós temos que saber que nós temos que viver da provisão de Deus. Vendeu ou não vendeu, Deus está me abençoando, não me falta. Não é para faltar nada. Porque ele diz que o pão nosso de cada dia ele nos dá hoje. Mas você acha que ele está dando uma miséria do pão nosso que não dá nem para pegar um ônibus? Não deu para comprar nem um pãozinho lá na padaria? Não é isso que ele está dizendo. Gente, é o sustento para a nossa vida. Se eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar aluguel. O que que compõe a sua vida? É horrível não saber ser filho de Deus Pai e acabar sendo um pedinte. Pessoa que mendiga. Para que isso, gente? Não é? Jesus mostrou, ele ia orar todas as noites sozinho lá no monte. Por que que ele ia sozinho? Porque ele queria ficar com o Pai. Ele já ensinou que nós temos que ficar sozinhos com Deus. Marido e mulher, você pode fazer uma oração de intercessão para casa, para a família, para o negócio, sei lá. Mas a oração de comunhão é pessoal, com licença marido, com licença esposa. Você não entender isso agora. Você tem que ter o seu horário sozinho com Deus, cada um. Como Jesus fazia, ele ia lá e recebia tudo que ele precisava de Deus. Quando ele descia, ele ficava pedindo, fazendo nada, enchendo ninguém. Ele descia sempre com o Pai junto. Quando nós saímos da nossa oração, nós temos que sair com o Pai junto. Abençoando, não é demais isso, gente? Uma pessoa que começa a ter essa intimidade com Deus, não, sabe, não tem falta de nada e nem de ninguém. Porque Deus está fazendo parte da vida dele. Não é demais isso? Então, isso é uma vida espiritual, foi isso que Jesus veio fazer. Mas a religião já falou isso algum dia? Não. Não precisa ter comunhão com o Pai. Você faz o que você acha que você deve fazer e fica falando em nome de Jesus, que é o que está fazendo. E Deus não está nem aí, nem está na situação. Né? Então, busque mais orar em língua, porque tem que limpar a área. Tem que limpar os cômodos. Né? Você não é o santuário onde Deus habita? Pois tem que estar limpo. Não, mas aliás está, porque o santuário é o seu espírito. O santo dos santos hoje, onde Deus habita, é o seu espírito. O que precisa mudar é a alma. Mas é difícil. Não é fácil. Mas são conquistas que a gente começa cada dia fazendo e vai chegando. E vai sendo bom. É sempre prazeroso. Por mais que a gente se depare com as circunstâncias e as dificuldades, é sempre prazeroso por causa da presença de Deus. Que te dá outra visão de vida. E você daí não larga. As pessoas que não oram mesmo de verdade, elas largam porque elas não experimentam essa presença de Deus. Não participam da vida de Deus. Quando você ora, você tem que participar da vida de Deus. Você entendeu isso? Participar da vida de Deus, receber dele. Oração é isso. Então essa carta é para isso. Mas vai buscar primeiro o reino de Deus. Saber qual é a vontade. Se você souber qual é a vontade de Deus, não vai faltar nada para a sua vida. Né? Você não vai precisar ficar levantando, achando, e agora, que como é que vai ser? Precisa isso, porque Deus está sempre ali, porque você está se entregando a Ele. Aí vamos falar desse livrinho agora, que é, gente, ele diz assim, quem é você? Águia ou galinha? Porque a águia, gente, é todo um simbolismo de como a nossa alma tem que ser, que ela tem que ser renovada. Mas renovada como? A própria palavra diz que são os nossos pensamentos que têm que ser renovados, né? E transformados. Gente, é igual aquela lagarta que fica hibernando lá dentro daquela coisinha, casinha, e fica lá. Depois cai a casquinha, tá aquela lagarta feia. Mas um dia ela não vira borboleta? Metamorfose, né? Você não sabe que nós temos que ser isso? A nossa alma? É isso mesmo que está escrito em Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós vamos ter que deixar que a palavra de Deus nos mostre através do Espírito Santo essa transformação que tem que ocorrer em nós. Não é Deus que vai fazer mudança. Eu que vou buscar a mudança. Então tem muita gente esperando, ai, Deus vai mudar minha vida. Ele não vai, não. O que ele fez foi mudar o seu espírito. Isso é obra dele completa na hora. Aceitou Jesus, pá! Nasceu de novo, você tem a salvação e a natureza dele aí com você. Agora, mudar a alma é serviço teu. Por isso que as pessoas não mudam, porque acham que Deus vai fazer. Ele não vai lhe dar coisa nenhuma com a tua carne, com os seus pecados, com o seu modo errado de viver. Então, aí que está o grande erro da religião. Vocês estão me acompanhando nisso? Sim. Nossa, eu achei que Deus... Não, ele não vai fazer nada, ele já fez. Aliás, ele fez a lei, né, gente? Morreu na cruz, foi para o inferno, depois ressuscitou e aí nos deu o Espírito Santo. Tá ok? Agora, a palavra e o Espírito Santo vão iluminar as áreas de trevas. Eu é que vou ter que lidar com isso. Com quem eu sou, que não tem nada a ver com Deus. Isso é parte da alma. Isso chama-se a caminhada do novo nascimento. A caminhada do novo nascimento. É um estudo longo. É um estudo longo que nós temos que aprender. Como é que a gente vai crescer espiritualmente? Para Deus poder nos usar dentro do plano dele. No chamado que ele tem para as nossas vidas. É muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Porque a alma não sabe disso. Então, ele diz aqui, ó, você é galinha ou é águia? Porque a água, ela se renova. Vocês sabem que de tempos em tempos ela tem que se renovar, gente. Tem que, o bico dela tem que cair, vir outro, as penas e tudo mais. Aí ela fica renovada, jovem. E aí que ela adquire forças, vai voar muito alto. A galinha, você já viu a galinha voar? Ela vai do puleiro só assim, ó, pra baixo, né? Parece que ela vai dar um baita boa, a buchinha, pum, vai pra baixo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar e nos orientar como que nós vamos subir, como ele é do alto. Então, ele vai dar uma dica aqui nesse livro, eu acho interessante. E esse livro aqui do Kenneth Jr., chamado por Deus. Então, nós precisamos saber, bom, não é que Deus não chamou você, chamou outro, mas aquele lá, Deus está pensando, não. Deus tem um plano para cada pessoa que nasceu de novo. Na hora que a pessoa nasceu de novo, já tem um plano. Agora, se a pessoa começar a orar, ela vai saber o que é que Deus está chamando ela para fazer. Se ela não buscar Deus e renovação de toda a sua mente, etc., ela nunca vai saber o que, que Deus realmente quer que ela faça. Como que Deus vai fazer? Às vezes vem uma profecia, eu vou, Deus de dentro, vou te usar, assim, assado. Ah, mas Deus falou isso há 20 anos, nunca me usou, agora você mudou. Ele não vai usar. Houve alguma transformação na sua vida? Então Deus não pode agir. Então esse livro vai dar toda uma dica sobre isso. Sabe, sobre o ministério, o chamado de Deus. Como que você vai entrar lá. E isso é legal para quem tem interesse em servir a Deus. Porque tem gente que está chocando ali e vai ficar o resto da vida. Né? Mas nunca vai nascer nada ali. É isso que é triste. Mas vamos continuar então o nosso ensino, gente. Porque a nossa igreja é diferente, amém? Amém. Porque aqui... Foi isso que eu fui fazer 12 anos, na igreja do pastor dele, 3 vezes por ano, nas conferências. Só nas conferências. Eu não tinha ninguém para telefonar, ligar, mas agora, o que eu faço? Eu faço cama fechada orando, e eu sabia o que a gente fazer. Se eu não sabia, eu esperava mais. E jejuando, e orando, e buscando Deus. Bom, graças a Deus que depois dessa... Eu fiquei na condição que Deus queria para eu trazer o pastor dele aqui em Alphaville e ele veio 10 anos. Valeu, porque está no YouTube agora os ensinos dele. Nem na igreja dele tem ensino no YouTube. Graças a Deus que nós guardamos isso. Os brasileiros estão privilegiados. Mas brasileiros que e outras pessoas falam português e mesmo inglês do mundo estão... sendo beneficiados, porque entram em contato conosco no ministério. Então, é isso que eu fui aprender, porque eu busquei de verdade Deus E Deus então disse, olha, mas então você tem que aprender a verdade. Não pode estar na religião, você está me buscando tanto, agora eu tenho que te ensinar. Mas não tinha como eu ficar aqui no Brasil para ser ensinada, porque não havia espaço para isso. O pastor David já estava vindo aqui há 20 anos, mas ele nunca conseguiu adiantar, porque a assembleia era gigante e nunca ninguém cresceu. Era só festa nas conferências, por causa da unção que ele trazia, que é muito gostoso você ficar junto de uma pessoa que tem unção, porque até a unção te dá um bem-estar, você se sente assim, sabe, num ambiente gostoso, você se sente bem. Só que aquela unção não é sua, não está com você. Você só pega uma casquinha, tá? E quando a pessoa vai embora, você está sem. Então, as conferências tinham aquela unção que ele trazia, e com muitas curas e tudo mais, então era divertido, uma delícia, muitas pessoas foram curadas, mas nem sei quem que aprendeu e perseverou, né? Então, chegou um dia que Deus disse, olha, você vai ter que ir para lá. E foi assim que começou a história. Eu tive que ir para lá, fui 12 anos, até que Deus falou, agora chega, não precisa ir mais. Porque o que foi dado lá, eu recebi. Tá? Então agora o senhor quer que eu ensine aqui no Brasil. Esse é o meu serviço. Quer queira, quer não, esse é o serviço. Eu podia ficar lixando lá em casa a unha. Porque eu queria aprender para mim. Eu comecei orando porque eu queria que Deus estivesse na minha casa, na minha família. A minha visão era essa. Eu quero muito esse Deus. Eu quero muito ser dele. Quero que ele more comigo na minha casa para abençoar a minha família. Porque não tem segurança maior que essa. Agora, vem o marido, ai, a coisa tá ruim agora. Agora é com essa crise. Ai, eu acho que eu vou perder o emprego. Ai, gente, não que aguenta. Não que isso estivesse na minha casa. Mas, tô colocando uma situação. Quem fica dependendo de homem vai ficar nessa. Agora não dá. Agora, ixi. Quem que aguenta isso? Bom. Eu me casei, dali 3 anos e meio nasceu minha primeira filha, e na hora que nasceu a minha primeira filha, eu me despertei e falei, eu não posso ficar dependendo de homem. Porque agora eu tenho uma filha. E se acontecer qualquer coisa, quem que vai poder fazer o que por ela? Ninguém, só Deus, mas Deus pode. Então eu vou me entregar. E pronto, foi aí que eu comecei. Eu quis tanto Deus na minha vida para Ele me guardar, me abençoar, me proteger e me dar o que eu preciso, que eu cheguei num lugar onde disse, agora você tem que me servir. Agora você é minha mesmo. E eu vou te ensinar tudo. E foi assim. E eu, cada dia, me entrego mais a ele. Eu não estou satisfeita com o que eu sei, com o que eu tenho. Eu preciso mais, porque o Espírito Santo vai me empurrando. E às vezes eu digo, ai, Espírito Santo, porque a minha carne, às vezes, ah, chega, tá bom, né? Começa tanto. Daí eu fico lá orando, não, precisa. Então, é isso aí. O Espírito Santo sempre vai dar força para a gente não parar. Quem para de orar em línguas, para na vida. Isso é perigosíssimo, não pare de orar em línguas. Tá? Então, gente, sabe o que acontece também com essa mensagem do Evangelho? Que Jesus pregou e viveu e mostrou como que é, e depois os apóstolos, se tornou então a mensagem de Jesus, a doutrina dos apóstolos, conforme está escrito, que nós temos que seguir, porque estão aqui nas cartas. Quando a gente começa a andar, então, nesta mensagem do Evangelho, muitos amigos que começam conosco, porque a gente tem amigos e é muito bom ter amigos. É realmente muito bom, porque até a Bíblia fala disso, né? Mas, com a caminhada, nós vamos perdendo os amigos. Isso, gente, dói. É horrível. Sabe por quê? Porque o caminho se estreita absurdamente. O caminho de Deus é santo. Ele exige mudança. Não dá para andar no caminho dele se eu não estiver santificada. Fica tão estreito que não dá para passar com o pecado lá. E aqueles que vão perseverando vão passando no estreito e vão adquirindo aquilo que a natureza de Deus é e tem. Para andar como Jesus andou aqui na Terra. E isso faz o quê? Faz perder amigos. É triste ou não? Então, isso acontece. É bom saber. O caminhar da nova natureza estreita o caminho e traz perdas. Até dos amigos. De parentes, de família, de tudo. Porque as pessoas não conseguem andar conosco. Com quem está andando com Jesus. Por isso que ele diz, larga tudo e vem. Ai, mas é, porque eu tenho, mas não é. Então é bom você saber disso. Se você já ouviu, então não vai ser novidade quando você pegar firme e orar em línguas. Porque você vai perder. Não vai dar para andar com aquelas pessoas. Elas não acompanham a sua vida. Elas têm que ficar fora, só olhando você. É horrível, né, não? Você imagina um bando andando junto aqui agora, um exército. De repente vai ficando um buraco aqui, outro ali, outro lá, outro pra lá, outro pra lá. Quando você vê, tem, se tiver um ou dois. Então, é por aí. Mas não fiquem tristes, porque Jesus vai estar sempre com vocês. Amém. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em segunda. Nossa, Deus está trazendo, né? O que eu posso fazer? Isso aí estava guardado em mim, gente, há 12 anos. Agora Deus quer que eu ponha para fora. E, aliás, eu vou pegar isso, alguma coisa nesse sentido, na conferência, porque os que vêm, não é? Eles também precisam saber disso e estão passando por situações assim. Porque as pessoas que estão perseverando, vindo de longe, de outros estados, para as conferências aqui, elas estão orando e, de repente, elas vão perdendo os amigos. Vão perdendo a igreja que andavam, porque não dá mais. Mas ninguém tem que chorar. A gente fica triste, mas nós temos que continuar adiante. Então, veja 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Então, a gente, como diz ali aquele livrinho, né? Diz assim, quem nós somos? Águia ou galinha? Aqui é a palavra de Deus, mas é baseado bem nisso daqui. Porque a palavra de Deus vai mostrar que tipo de vaso nós somos. Tá? Que tipo de vaso, gente? Porque tem um vaso que é todo de ouro, né? Um vaso de prata. Mas tem um vaso de barro que é para pôr as titicas de galinha. Mas não deixa de ser, porque você tem que ter um recipiente. E é isso que você vai ter que entender. Quando Deus fala de vasos, ele está falando que tipo é você. Se você é uma pessoa que está buscando a santificação e está santificando, ou você é uma pessoa que está cheia de pecado, de trevas, um vaso de barro sem valor. É sério ou não? Credo, arrepiante. Então vamos lá, versículo 14 de 2 Timóteo. Ele diz assim, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene de todos perante Deus. Perante Deus quer dizer o quê? Falar tudo o que vem de Deus. Não da tua cabeça ou de coisa que você andou aprendendo por aí de outras pessoas. Certo? É sério ou não? Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Palavras, isso que ele está querendo dizer, que não são as palavras de Deus, do Evangelho verdadeiro, da verdade de Deus, é isso aí. Porque o que não é a verdade de Deus, o que a pessoa fica falando que é de religião, coisa que o homem criou, por aí, traz contendas, é isso que ele diz aqui. Isso não aproveita para nada. Isso só serve para subverter os ouvintes. Subverter. Sabe o que é isso, versão, gente? Você sai fora, põe no errado. Aí no 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você está buscando a aprovação de quem na sua vida? Quem tem que aprovar você? Não, nenhuma pessoa, nenhuma, ninguém. Nenhum pastor tem que te aprovar. É Deus. Mas cuidado com qualquer altivez mental. Orgulho e tudo mais. Cuidado, vocês estão me entendendo? Porque não é assim, né? Hã? Vocês compreenderam? Deus que tem que aprovar, mas como que eu vou saber se Deus está me aprovando? Ah, eu acho que está... Não, como que é o seu relacionamento com Ele sozinho? Se você tem um relacionamento bom, como eu disse, com o Espírito Santo, você vai saber se Deus está aprovando você ou não. Mas como você vai saber se Deus está te aprovando? Me diga. Se você nem ouve a voz do Espírito Santo. E você acha que voz do Espírito Santo é voz de trovão? Oi, Ana Maria. Ah, bem que eu queria que fosse, mas não é. Eu tenho que estar, ó, sintonizada para eu saber que é Ele que está falando comigo. Hã? Será que está encaixando em tudo que nós estamos estudando? Meu Deus. Eu louvo a Deus que Ele te dá ordem. Que eu lá sei o que, que vai ser agora. E é que ele começa a falar comigo e fala, mas isso tem a ver. Lógico, ué. Estou dando andamento. Hã? Então, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que estuda bem a palavra. Eu que pus aí, estuda, mas quer dizer isso. Tá ok? Maneja, quer dizer, estuda e sabe. Estuda bem a palavra da verdade. Queridos, quando você vai para a escola, eles te põem dentro de uma sala, não? Sim ou não? Sim. E te dão um livro? Te dão. E te deixam lá sozinho com o livro? Não. Eles põem o quê? Lá um professor. Certo? Pois bem, nós temos o livro. Nascemos de novo, adquirimos o livro. Porque antes nós nem tínhamos livro. Nascemos de novo, adquirimos um livro. Mas nós precisamos do professor. Quem é? O Espírito Santo. Anderebekeche. Laramarekale barabakashne. As pessoas que não têm o professor para ensinar este livro, dão a conotação que querem para o que leem. Por isso que cada igreja fala uma coisa. E entenda mais, Deus não dá 90 significados para uma palavra dele. É sempre uma. Não há divergência. E por que que as pessoas divergem? Porque elas criam. Então isso é doutrina de homem. Não é de Deus. Quando é de Deus, fala a mesma coisa. Entendeu a mesma coisa. Segue a mesma coisa. Não está seguindo cabeça de ninguém. E nem é lavagem cerebral, como eles dizem por aí. Não tem nada a ver. O Espírito Santo está te ensinando. Fala a mesma coisa que fala para mim. Primeira coisa que ele faz, meus queridos, é filtrar a doutrina. E não adianta ficar virando o canal lá para ver se vai escutar alguma coisa. Com ela. Não é. Não tem nada lá ensinando a verdade. Está falando, mas não é. E nós vamos ver isso daqui. Você não acha bom você poder ir numa igreja que fala estes ensinos para você? De como você vai aprender a ouvir de Deus, como você vai aprender a se santificar, como você vai aprender a andar com Deus. Eu só vou te falar uma coisa, eu nunca estive e nunca vou estar atrás do dinheiro de ninguém. Eu estou interessada nas almas, nas pessoas, na sua vida espiritual, que é isso que Deus quer. Isso não traz peso para ninguém. O peso que está é o pecado, que tem que ser tirado. E a confusão que está por aí, não que eu esteja agora falando que isso aqui é só isso que está certo. Gente, tem coisas bacaninhas, boazinhas por aí e tudo mais, com boa vontade e tal. Mas nunca vai fazer uma pregação que vai colocar você em xeque-mate, tipo você com Deus. Porque as pessoas que não querem mudar, não querem ouvir o que tem que mudar. Incomoda, né? Dá mal-estar. Não aguento ouvir isso. Não aguento porque o Espírito Santo está, sim, falando, trazendo luz para as trevas, e as trevas não querem aceitar. Tá valendo? Amém. Ah, não estou gostando disso. A pastora está uma chata esses últimos dias, com essas palavras. Eu não tô do... eu... Olha, eu estou achando que ela está inventando. Onde ela está buscando isso? Então, você tem que orar mais em línguas. Então, passa mais tempo orando em línguas, lendo tudo isso. Harei de queixinha lá. Oh, mas não é mesmo? Peraí, então eu tenho que estudar a palavra. Nossa, então é Deus mesmo que está andando atrás de mim. Aí, no versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Credo. Horrível isso. Impiedade ainda maior. Então nós temos que... Sabe o que acontece quando você ora muito em línguas e vai lendo a palavra e vai recebendo os ensinos corretamente? Toda a confusão que está na tua vida, na tua cabeça, vai ser esclarecida. Ai, não vai ter aquela gente para perguntar se Adão tinha umbigo, né? E daí, que diferença faz? E se eu te falar que se tem ou não tem, qual é a diferença que faz isso para a tua vida? Então, essas perguntas são de pessoas que nunca estão crescendo espiritualmente. Sabe, porque está cheio de gente que quer fazer perguntinha porque quer pensar que é cálculo de matemática, de física, e não é. Que diferença vai fazer na vida de uma pessoa isso daí? Mas é, escuta, me explica. E o que tem a ver isso para a tua vida? Tem nada. Essas perguntinhas é para quem não está orando mesmo. Tá valendo? Então, o Espírito Santo vai tirar toda essa confusão mental e quem anda na verdade, como a palavra diz, nunca vai passar vergonha. Isso que é o máximo. Porque é a verdade. Quando que Jesus passou vergonha? Quando que Deus passou vergonha? Se a palavra dele está em mim, a raiz da minha vida, eu não vou passar vergonha nunca. Ainda que eu morra aí, como mártir, vamos dizer. Mas isso não é vergonha. Pode ser para a glória de Deus. Ok? Que ele vai me pegar. Então, aí no 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ele põe o nome de dois ainda aqui. Ele não teve receio algum. Esses dois aqui estão pervertendo a palavra, ensinando coisas da cabeça dele, deturpando o evangelho. Portanto, esses dois aqui e outros e muitos mais não são aprovados por Deus no ministério. Por isso que aqui, no 15, ele diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus tem que aprovar o que eu faço. Não são as pessoas. Como é que eu vou dar um curso agora aqui, sei lá de quê? Discipulado, de pastor, de apóstolo, de... Eu não sou o Espírito Santo. Você que tem que orar e chegar lá onde é o seu chamado. E não inventar obras. Não é sério isso? Está tão claro aqui, gente. Está tão claro. Porque Deus não está aprovando o ministério desses dois aqui. Paulo está falando, artigo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Então é preciso tomar muito cuidado. Porque não é porque as pessoas estão falando, fazendo e coisa e tal, que Deus está aprovando. Nossa. É perigoso ou não? Sim. Ah, eu tenho muito temor a Deus, gente. Porque eu não vou ficar aqui agora querendo fazer uma obra, vou salvar todo mundo, ficar fazendo coisa arada que Deus nem mandou. E a hora que eu chegar na presença dele? É isso aí, não vai passar vergonha quem está aprovado. Então é melhor nem ter nada agora. Porque se não está aprovado, é melhor eu ficar aqui me aprontando. Porque enquanto eu não estiver pronta, Deus não vai dar nada para eu fazer. Mas se eu estou pronta e Deus manda eu fazer, não tem diabo que para. Amém. Não tem credo que para. Porque quem é maior? Ele. Amém? Amém. Amém. Então não vem com essa, ah, que o diabo é... É que diabo? Quando Deus quer, pronto. Quem impediu Moisés de entrar no Palácio Faraó? Me diga aí. E o cara é rei. Ah, ele chegou lá e falou e disse. E ninguém pediu. Vocês estão acompanhando? Amém. Quando Chegou a hora, Deus manda você fazer, não tem diabo que para. Então, só ficar com pressa, aflito, vai ficar orando. Porque a hora que ele mandar, você está pronto. Se não mandou, não está pronto. Porque Deus não é louco. Aí, no 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo o fundamento, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais. Aparta-te da injustiça, ou seja, da iniquidade. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Gente, isso é assustador. Você quer ver uma coisa com relação a isso, que é isso aqui que ele está falando? Mateus 7, deixa o seu dedinho marcando esse lugar e a gente volta já para Mateus 7. Aqui para trás um pouco. Mateus 7. Veja como que é perigosíssimo não estar aprovado e essa tal de iniquidade. De 21 a 23, vamos ver. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não vai estar na eternidade com Deus. Gente, isso não é horrível? Isso aí não... Olha, os cristãos precisam ter temor de Deus. Não é assim qualquer coisinha. Principalmente quem está pregando a palavra de Deus. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Tem coisa mais clara que essa? E por que que esquece? Porque não ora em línguas. Quem não ora em línguas não tem temor a Deus, faz qualquer coisa. E que se dane, às vezes nem está mais salvo. Misericórdia. Aí, no 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, credo. Isso. Ah, eu acho que eu vou abrir uma igreja. Tem gente que me liga. Então, pastora, então, olha, Deus já me abençoou e sei lá. Eu oro assim para as pessoas e elas são curadas, mas a vida da pessoa está um caco. Não está conseguindo receber de Deus o que precisa. Nem está com essa força. Mas eu vou abrir uma igreja que eu possa ajudar as pessoas em tais e tais situações. Ah, mas Deus mandou? Você está pronto? Você quer que o diabo acabe com a tua vida? Fique pior do que está? Vocês estão acompanhando? Não adianta ficar abrindo igreja. Ai, agora, pessoal, ai meu Deus. Porque, gente, a religião faz com que é uma cobrança tão pesada que faz com que a pessoa se sinta condenada, tipo, se eu não fizer nada. O que você tem que fazer é ficar sentado, quer fechado lá no quarto orando. Mas isso ninguém faz. Isso ninguém faz, porque vai causar morte para a tua carne. E lá a tua carne quer morrer, vai ouvir o culto de quinta-feira. A tua carne quer morrer por acaso? De jeito nenhum. Ela morre de medo de morrer. Ela tem muito medo. Então, ah não, tudo que eu tiver que morrer, não. É igual a semente que foi plantada. Para germinar a casca, não tem que abrir, morrer, largar a mão, não sei o que ela era. Ela era importante até então. Tudo que se via era casca. Não se via o conteúdo. Aí ela foi plantada. Mas para ela dar o que o conteúdo tem, a casca tem que morrer. Ela abre, ai, começa... Ai, que mal-estar. E ela lá quer morrer, não vou permitir. Mas aquilo que está dentro está recebendo nutrientes e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai espichando, e vai empurrando aquela casca até ela morrer. E se apartar, e largar a mão de ser o que era. Acabou, não existe mais. Isso é a nossa alma. É o que nós somos por dentro, por isso que Deus não pode nos usar. Deus não pode nos abençoar. Se nós não mudarmos inteiramente, vocês estão me acompanhando? Este é o ensino do caminhar na nova natureza. Mais uma vez, você tem que entender isso. Que é o livro do pastor David. Estão me acompanhando? Então, eu não posso agora resolver fazer o que eu quero, ficar chamando Deus de Senhor, trazer um monte de gente aqui e tal, e fazer coisa da minha cabeça. Quem que aguenta ficar fechadinho, orando e morrendo? Precisa até jejuar, cara, senão não vai morrer. Não vai. Tem que perder o desejo carnal para morrer. Vocês estão acompanhando? Ah, esse pedaço é tão interessante. Ah, tem uma igreja ali do lado que está pregando coisas sensacionais. Fabulosas. É uma igreja alegre. Vamos para lá. Vamos todos para lá. Tem que fazer o que Deus gerar aí dentro de você. Não é o que você escutou outro nego falar. Está acompanhando? Jesus foi lá no monte, filho de Deus, com a unção do Espírito Santo, conversou com o Pai, orou com o Pai, desceu e fez o que o Pai quis todo santo dia. Que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha, porque a minha era não morrer na cruz, que nem estou querendo. Por isso que ele foi batizado nas águas, quer dizer isso. Ninguém vai ficar santo batizando em água nenhuma, tá? Mas tem uma doutrina aí de igreja que pum, bum, ficou santo, santo, nada mesmo. Saiu da aguinha, já vai no boteco beber, tomar uma droguinha, depois já vai andar com a mulher do vizinho e vai fazer mil coisas erradas. Não tem nada disso. Quem te santifica é o Espírito Santo. Amém. Mas vamos continuar, porque nós vamos ver isso agora. Tá valendo? Então aparta-te da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Estão me acompanhando? Para com esta cobrança da religião que você tem de fazer obra. Ai, me senti bem hoje, eu ajudei uma pessoa. Tá cheio de gente ajudando. Tem casas e casas aí para ajudar os outros. Fora aqueles que ficam ligando, é aluno. Aqui é do lar. Celeste. Dá pra contribuir com 30? Então eu deixo por 10. É? Então, nem lá tá com Jesus, nem nasceu de novo. Estão fazendo uma obra boa, vamos ajudar lá, as crianças. Alguém que está precisando. Não precisa ser salvo para ajudar. Agora, você nasceu de novo, você é de Deus. A sua nova natureza, o seu espírito é santo, mas a sua carne não. Não está salva. A sua alma não está salva. Registra isso. Por isso que é capaz de praticar a iniquidade e perder a salvação. Porque se a alma não andar em nada com o espírito, com uma cara de salva, fazendo tudo que o espírito manda e faz, pode pôr tudo a perder. Conforme Jesus falou aqui. Então, eu não estou falando absurdo nenhum, né? Não. 20. Ora, numa grande casa, agora vem, não há somente utensílios de ouro ou de prata. Há também de madeira e de barro. São utensílios inferiores. Mas ele, na verdade, nem está falando destes utensílios. Ele está falando realmente é do que nós somos dentro de nós. É isso aí, que a gente tem que entender. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo... Hã? A si mesmo. Não, se o Espírito Santo for ficar. Então, vou ficar deitado, vou ficar andando na rua, vou ficar fazendo o que eu quero, o Espírito Santo vai purificar, jamais. Jamais. Ah, mas eu pensei que o Espírito Santo... É você que tem que querer mudar, mas é com a ajuda dele. Handerebeque, chonecando, lamuriacoche, meleque, leio Bíblia, adoro a Deus, compre essa palavra, faço jejum, aí eu não posso mais ser isso. Não, não dá. Eu tenho que dar um jeito. Ah, eu sei, isso aqui não dá. Espírito Santo, vem, me ajuda. Age em mim. Aí sozinha lá, eu com ele, aquela casca grossa, não quer romper. Gente, esta nossa alma não tem moral nenhuma. Tudo é falso. Tem nada de verdade nela. É perversão. Estão acompanhando? Mas vem cá, não é nem do vizinho, cara. É meu. Cada um tem isso. Agora ficou, né? Ah, dá um amém aí, que eu tô sabendo. É, gente? É. Sério, eu tô sofrendo aqui. Porque, né, é, isso é sério. Eu passo por isso, é moedor de carne. Ai, não! Começo a ficar branca, pálida, os cabelos arrepiados. Gente, eu tô assustada. Ela veio, ai, não, querer me queixar na bacana, não. Um churrasquinho agora com os meus amigos. Tudo que eu queria. Um shopping center. Ora, balaqueixe, nenê. Não aguento mais ficar sozinha. Lá, lequeixe, me queimar. Ai, Deus, como eu preciso de você. Olha que sol maravilhoso, carro na garagem com gasolina. E eu aqui, lá, até recebi um dinheiro hoje, mas nem pode gastar. Krongoshneka, labariahateke, berekashneka. Eu tenho que mudar, Jesus. Me ajuda, eu não estou aguentando. E alaha berekashneka. Eu só quero você na minha vida. Eu vou aguentar ficar aqui. Porém, Makashne. Lore Behashne Kalabaka. Entende, Tereza? É um processo, meu amigo. É um processo. Para você não depender da sua carne. E nem de carne alguma, de homem algum. Para você ser dependente de Deus exclusivamente. O que você acha ser filho de Deus? Me diga. Opa, glória a Deus. Isso é que vale, então. 21. Assim por se alguém a si mesmo se purificar. A si mesmo, você entendeu? Você é que vai ter que pôr fora a iniquidade da tua vida. Ah, destes erros. Será utensílio para a honra. Santificado, santificado, grita aí, santificado. E útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. E lá tem a igreja ensinando santificação, meu cara? Não, porque o pastor tem que se santificar. Como é que ele vai ensinar? Hein? Santificando, sendo santificado, para ser um utensílio de honra para o seu possuidor te usar. Entendeu isso? Não, não é assim que Deus está usando de qualquer jeito. Não, eu orei, o cara sarou, mas claro, lógico que sarou, porque Deus não quer ele doente. E você que está mais doente que ele lá dentro? Na alma. E na hora que for se deparar com Jesus? Porque a carne é isso, só vive de aparência, gente. Tá certo? Nossa, pessoa muito espiritual. Quando chega lá na frente, cai, pega mal. Né? E não sabe ter o retorno de Deus. Então, no versículo 21, ele está falando de santificação. Nós precisamos de santificação, meus queridos. Por isso que esse caminho do Senhor se torna estreito, porque exige santificação. E quem não se santifica vai ficando para trás, vai caindo. Não dá para andar junto. Certo? Dá um amém. Aleluia. Não, gente, tem valor quando eu digo isso. Não é brincadeira, não. Quando eu peço um amém, é porque tem uma unção aqui. Eu preciso disso. Sério. É muito de Deus isso. É muito de Deus isso daqui. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo vem mostrar as áreas na minha vida que precisam de santificação. Não sou eu que vou falar para você o que você tem que santificar. É o Espírito Santo. Tá bom, agora no começo, tal, sei lá, que no começo de faz 20 anos já, mas tudo bem. Você não tem ainda uma disciplina para ficar lá orando, mas a hora que você está guiando, a hora que você está, sei lá, molhando o jardim da tua casa, a hora que você está lavando uma louça, a hora que você está, sei lá, fazendo qualquer coisa, na fila, você vai orando, o Espírito Santo já vai agindo. Dali a pouco você vai ter uma força. Não, vou sentar aqui e orar. Mas faça alguma coisa. Porque é necessário santificação, meus queridos. Santificação do quê? Não é do teu espírito, que ele já é. O seu espírito já é santo, a sua alma que não é. Está valendo? Então veja 1 Coríntios capítulo 10. Que a gente já tem vindo toda hora nisso, mas toda hora nós precisamos disso. Tá ok? E nós vamos encerrar. Olha, vamos começar desde o versículo 1. Isso daqui. Atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ele está, olha, e não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil, eu estou na 1 Coríntios. Isso. Caíram num só dia 23 mil. O que, que ele está falando aqui para nós? Gente, que a nossa alma, ela se levanta, sabe, assim, na razão. Que a nossa alma é razão. Raciocínio lógico. Ela se levanta contra o nosso espírito para que nós façamos só o que é aprazível a ela. A nossa carne. Por isso que ele está dando a definição aqui, que não é para nós andarmos como eles que comeram de tudo. Ou seja, nós recebemos a salvação, a simbologia agora, passando para cá, numa analogia. Agora nós recebemos Cristo Jesus, que é a vida nova, certo? E eles receberam lá na sombra, quando eles saíram do Egito. Tá? Mas eles pereceram, o primeiro grupo pereceu no deserto. Por quê? Porque não mudou. Tinha que mudar. Então nós precisamos tomar muito cuidado para nós não sermos o que o primeiro grupo foi. Eu não quero ser o primeiro grupo que caiu prostrado, pereceu lá no deserto. E é isso que Deus está nos chamando. E ele ainda diz assim, por isso que nós temos, temos que buscar a santificação. Examinar que vaso nós somos para mudar. Quem está em fornicação tem que parar, você não sabe? Quem pratica tais coisas não herdará o reino do céu, né? Isso que está escrito lá em si mesmo. Quem bebe, ai, estou com isso, ai, precisa beber. Ah, mas é porque aí eles usam aqui, porque Paulo falou que para Timóteo beber um copo de vinho. Mas ele também falou que não é para se embebedar. Vocês estão acompanhando? Então são coisas que a gente traz em nós. Eu dei 300, mas pode ser mil coisas. Tá? Não pode. Quem não ora em língua, está tudo ótimo. Está tudo dentro dos conformes. e não está. Conforme ele acabou de falar aqui. Para nós não fazerem o que eles fizeram e que o que eles fizeram de errado se torne exemplo para nós. Eles foram contra a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é que vai nos santificar, trazendo luz através do Espírito Santo. Então, 2 Coríntios agora. Por isso que a nossa mente tem que mudar. Agora, 2 Coríntios, capítulo 10. Sim? Aí o versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós precisamos disso para andar aqui na terra. Mas não é para andar conforme ela. Nós temos que andar com o Espírito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Assim que os pensamentos errados vierem, nós temos que pôr eles fora. Mas eu não tenho força e nem sei que são errados se eu não tenho a liderança do Espírito Santo. Se eu não tenho essa intimidade com o Espírito Santo, eu não estou percebendo que eu estou fora. Como que eu vou me santificar? Mas se eu estou orando em línguas e lendo a palavra, eu vou querer a santificação. Não, isso não dá mais. Certo? Eu não posso mais viver dessa maneira. Então, o que eu tenho que fazer é colocar fora esses pensamentos. Tá? Então, a chave para a santificação é eu saber examinar os meus pensamentos. Isso é para pessoas adultas, maduras espiritualmente, não bebê. Bebê espiritualmente não sabe avaliar. Acompanhou isso? Bebê não discerne nada. E você é o quê? Adulto? O que você é? Adulto ou criança ou bebê? Tá? Se você não discerne nada, você tem que começar a orar para você começar a crescer. O Espírito Santo vai te ajudar. É sério a gente ficar bebê a vida inteira. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Valeu, querido. Amém. Então, toda a glória a Deus, ao Espírito Santo que está aqui nos ensinando e nos ajudando. Vamos procurar aprender a ouvir o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Nesse louvor, nós vamos fazendo uma oração. Oh, no. Senhor, renova-nos. Age em nossas vidas com a tua graça, com o teu poder. Vem ajudar-nos nesta transformação. Nós queremos mudança, Senhor. Vem, aleluia. Eu agradeço, meu Pai, essa tarde, essa palavra que o Espírito Santo, com tanta clareza e de uma maneira tão simples, veio nos ensinar a mensagem do Evangelho, para nós podermos andar contigo, Senhor. E que o plano de Deus, nosso Pai, seja cumprido em cada um de nós aqui presente. Aleluia, em nome de Jesus. Eu agradeço que a tua graça foi liberada, Pai. Caiu sobre todos aqui, para que mudanças de vida aconteçam. Embora seja difícil, mas com a tua graça, Pai. E fortalezas sejam destruídas em cada mente. Em nome de Jesus. E o desejo de andar neste caminho santo que você colocou através da tua graça, que fará com que cada um te busque um pouco mais e cada um vai encontrando esta luz que vai transformando vidas em nome de Jesus. Aleluia.